Bora Renan CDs, Matheus atualizações, Josinaldo CDs, Mesa CDs. Bora meu parceiro Daniel Design, o cara das artes, tamo junto, hein? Olha só que baile bom, eu já tô embrasadão, com meu copão na mão, já subiu vários balão. De marola com os pia, avistei uma novinha, tava toda safadinha, usando o lançado bom. Usando o lançado bom. Vai. Usa o black lança, tua bunda balança. Ah, usa o black lança, tua bunda balança. Ah, usa o black lança, tua bunda balança. Ah, usa o black lança, tua bunda balança. Avistei uma novinha, tava toda safadinha, usando o lançado bom. Usando o lançado bom. André CDs, o moral de Bicoara.